cantando, dançando. Na rua, nos bailes, nos parques das cidades, nos bairros da periferia, interior, levando alegria por onde quer que o hip hop for. Propondo a todos união na nação, né não? Queira ou não queira, somos todos irmãos, irmãos. Que meu vício, o nosso vício, é diferente da má imagem que fazem disto. É obra do eterno, de uma frase em um filme. Me lembra até hoje, se arte for crime, que Deus nos perdoe. Mas como não é crime, nota 10 pra você. Entre a arte e o crime, você soube escolher. Quem dera todos os tolos soubessem dançar. Havendo guerras, ninguém iria se matar. Mas nem todos acham motivos para sermos amigos. Acham desculpa pra matar, condenar é ridículo. Olho para Cristo e tenta aprender como no racha, sem precisar matar pra vencer. Aí, não permita que alguém plante o ódio no seu coração. Lembre-se, aquele que não ama não conhece a Deus. Pode crer. O coração, a rima, a vida, é ritmo e poesia. Assim é que acharam melhor. A velha e nova geração unida no movimento só. História eu sei que muitos têm pra contar, ao menos têm pra lembrar ou pra guardar. Momentos bons ou ruins que se passaram e que somente só quem teve presente sabe. Não tem riqueza, não, não, não tem dinheiro, não tem preço que pague algum momento que vivemos. E vivendo, pode crer, lá vamos nós. MCs, DJs, grafiteiros, b-boys. Muito louco, aí é o seguinte, cara, eu tô curtindo, né, você sabe que old school é comigo mesmo e, meu, foi um maior prazer fazer esse trabalho com vocês e a próxima aqui não vai deixar nada a ver a ninguém, que é da nova escola, hein, você tem um convidado muito especial aqui com o pessoal do Afro Indígena, e aí, Tielo, fala aí a respeito dessa aí. Bom, é o seguinte, por mais que esteja ruim, eu acredito que sempre pode melhorar, né, então é isso que faz a gente ir pra frente, e a fé. Então essa letra aí não quer dizer que eu haja sempre assim. Essa letra é de 2005, então pra você ver, né, meu? É tudo que eu aprendi até hoje, né, meu? Na casa dos 30, e a gente tá sempre aprendendo. Então tudo que eu tô pondo aí é tudo que sempre as pessoas deram a ideia pra mim. Vamos que vamos, como vocês, pode melhorar!